Nesse carnaval, vá de Carmóbile. Transporte por aplicativo 24 horas. Vá na segurança, divirta-se. Mas vá de Carmóbile. Em Amparo, Itapira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Bragança Paulista e região. WhatsApp 99973-1376. Carmóbile, pode chamar nós. Você está ouvindo a Rádio Casa. Músicas nacionais e internacionais e MPB. Com estilo e qualidade. O melhor dos anos 60, 70, 80 e 90. E muito mais. Com uma programação voltada especialmente ao público adulto contemporâneo. 24 horas no ar. Transmitindo via web de Amparo, São Paulo, Brasil. Contato via WhatsApp. 19 99945-6585. Acesse nosso site radiocasa.net. Emissora do Grupo Liner Comunicações. Rádio Casa. A diferença está na programação. Rádio Casa, elaborando e programando. Aqui você ouve as melhores.